No Vale do Paraíba, você ouve a Rádio Cidade. ZYK 660, 1120 kHz. Na internet, cidade1120.com.br. Sucesso! Rádio Cidade apresenta... Sucesso! Sucesso da cidade! Só aquelas que você mais gosta! Sucesso da cidade! Sucesso! Sucesso! 12º lugar! Pai bondoso, sua graça mostrou que resgatou das trevas e encheu de paz. Doador da graça, socorro quando eu precisar. Pra sempre cantarei. As promessas são sim e amém. As suas promessas são sim e amém. Vindo Salvador que me aproxima. Das cinzas me tirou e as maldições quebrou. Santo Redentor, sua mão me libertou. Pra sempre cantarei. Fiel tu és. Yeah. sucesso. 11º lugar. Sua palavra é uma semente. Meu coração é uma terra boa. Então, Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. Deixar o velho homem pra trás, daquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor. Deixar o velho homem pra trás, e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, sim, eu serei como a árvore frondosa. Dos meus galhos sairão as frutas mais saborosas. Pois estarei plantado junto ao ribeiro da água da vida. E nada me impedirá de viver o melhor. Eu conheço o verbo da verdade de cor. Foi a luz que me mostrou um caminho de dor. Não vai ter sombra que escureça o dia do meu crescimento no amor. Só não ouço o que o mal me diz a respeito do que é ser feliz. Considero o amor e vivo como quem não tem cicatriz. Lanço fora tudo o que fiz pra ter mais do que sempre quis. E viver do amor que rege e fortalece a minha raiz. Ninguém amou como já nos amou. Antes do sol nascer já nos amou. Só permanecer perseverar no amor. Então gera um bom fruto pra que não haja luto. Amor é mútuo e preencho nada como tudo. Alcança o mais profundo, revela o verdadeiro. Amor é sério, puro, simples e não passageiro. Vou crescendo, absorvendo, envolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, envolvendo amor. Décimo lugar.